922, no solo aos 15, por gentileza, agiliza a liberação à direita. Chame o solo em 121.9. Confirme se a pista está úmida aí nesse setor. O voo no 605 está livre, o pouso na 10, cheque o trem, o vento de 0,70 graus com 9 nós, o altímetro no 013. CN, passar travado livre, pouso, voo no 605 na 10. Esse ela tá ruim pra caramba essa pista. Ok, gente. Salvador, bom dia, 3663, bom dia, complete a aproximação, número 2 para o pouso, tráfego à sua frente, está a meia milha da cabeceira agora. Santos 3663. Xané 6312, desse mantém 2000, autorizado final ILS, seu Xané 6312. Meu atrás da ILS, eu vou dar a possibilidade do Ocha, né? 3, tudo bem. Céu. American Line 980, approve its taxi to holding point via April 1 in the Alpha holding point call tower frequency 118.095 KN821013. American 980, roger. Na 3179, após o passageiro do Boeing 757, a sua retaguarda autorizada a iniciar puxa acionamento e coordenação com a equipe de solo. Aqui o Mais América, na 3179. Na 3663, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento 070 graus com uma dúzia de nós e o altímetro no 013. 1-0-1-3, está livre de pouso, está baixado e travado, está em 3663. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette, vai chamar agora, 605. Voo 922, após a passagem do Boeing 757 da American Airlines, autorizado o ingresso no pátio principal para o gate 06, via Juliette. Gente, após o 757, autorizado para 06, voo 922. Só 3663 no solo ao 19, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9, tenha um bom dia. Ao livrar à direita, na foto 129, grave uma linha. Na frente, Boeing 737 também, uma companhia para o gate 05, no pátio 1, após passagem do Boeing 757 da American Airlines. Solo é o TAN 3663, livrou na foto, passa em curta. TAN 3663, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3663. American 980, good morning. Clear to line up and take off runway 10. The wind is 070 degrees with 12 knots. Let's take off runway 10, American 980. Confirme a autonomia, tá 3179? 0350. Tá 3179, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1, Uno, India Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1, 1-9-5, altímetro 1-0-3. Parte 1, India Alfa, 295, tá 3179. TAM 3663, após passagem do Airbus 320 da companhia, autorizado a ingressar no pátio principal para o gate 08. Afirmativo, após a passagem do avião da companhia, da aeronave da companhia, está livre ingresso para o 08, TAM 3663. Oxanem 6225, pronto, cópia. Prossiga. Oi, Salvador, aquele muito bom dia, chegou o Oxanem 6302, a 2,5 milhas do externo, ainda não visual baixo da lá. Bom dia, Oxa 6312, reporte com avistando. Tem um American rolando agora sobre a pista e aguardando a pista ali. Tem um repórter quanto avistando e o quando o transporte estiver abaixo do lado. 120.8. Gente, está autorizado Brasília, nível 320. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída bomba, transição nida, após poída, 2-0, famosa. China 6225, cotejamento correto, após pronto para posicionamento. Ah, 225. 225, coteje transponder em nível autorizado. 320, nível 5021, o transponder para o China 6225. 6225, cotejamento correto, após pronto para posicionamento. Sem parar, 6225. Azul 4299, confirme o horário do plano de voo. Posicionamento um pouquinho adiantado. 4299, aguarde, chamarei para cópia. Você teria saída prevista, senhorita, confirme? Confirme rota e destino. É Campinas e a Perizulu 10 quilômetros. Saída prevista da Ela e da Brit, 4299. Obrigado. 79.0, pronto, 0. Bom dia, tá 3179, o senhor está visual com a aeronave nacional, 0? Pouso Avianca, alinha e mantenha, 10, tá 3179. Na minha telemática, 0, via Upezulu Unomenha. Decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge, Bridge intercepta o Pesolon no meio. Responde 5022, controle 120.8. Guarulhos 3-0, Pesolon meio da 10, curva direita, El, Leda, Bridge, é o Pesolon 16. 5022, 1-208. 1-923, cotejamento correto, após pronto para posicionamento. Pois é. 312, no solo aos 27. Vamos entrar à direita, chama o solo 21, décimo 9. 29, obrigado. O Xané 6312, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o gate 10 no pátio principal. Alfa, Juliette, gate 10, né? Broca 980, call Recife 12545, 16685. Say that frequency again, please. Call Recife 12545, 12685. 12545, or 12685, American 980. Control, 3859. É o número 1 para todos? No momento, afirmativa. Quanto bom aqui com a devoadora, direto? Pulou os 28, chame o controle em 120.8, tem uma voa, bom dia. 208, bom dia, até 3179. Abre a saída, Momo. Abre. Pioneiro 45, identifica. Mandou, bom dia, tá 3179 na saída da EL. 3179, contato radar 340, saída da EL. 340, autorizado. Poderia voar da EL, da presente? Da EL. Manda EL, tá 3179. Pioneiro 45, acione código 01954. Chamada 6225, posicionamento, puxa de estacionamento. Chamada 6225, autorizado para estacionamento, reporte para ataque. Chamada ataque, 6225. 4299 na escuta do solo. Prossiga, 4299. 4299, pronto, cópia. Prossiga, 4299. 4299, autorizado Salvador para Campinas, nível 340, decola pista 10, primeira curva à direita, via Upezulu 16, saída da Euleda após bridging, bridging intercepta Upezulu 16, transponder 5024, controle 120, décima 8. Do 4299, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Firme. Mike Echo Delta, prossiga. Delta, confirme, pode que se encontra. Quer que o Delta aguarde mais um minuto para cópia? 3859, Livre LS, reporte estabilizado. Ótimo, estabilizado, tá 3859. Delta, pronto, cópia? Salvador, para Mike Eco Delta, autorizado Salvador, Paraná Haiti, o nome é o PES, decola pistão no site, curva à direita, corredor Axé, transponder 0125, controle 120-18. Gecko Delta, ciente para acionamento táxi, chama então em frequência 118.95, altímetro 1.0.3. Alô, calma, Delta 3663. Delta 3663, prossiga. Tem informação de previsto para 3663, era Guarulhos. Confirme rota? Plano respectivo, cara. Confirme, tá 3663. Ah, do plano respectivo. Seu plano não consta ainda aqui, eu posso informar a rota? Aguarde. Confirme horário do plano de voo, 3663. Pelo nosso dólar, informa a sobre isso aí. Para o táxi, eu chamei a 225. Estamos com a 365045 de autonomia, autônomo do Goiânia. Fechando a 6225, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio, correção pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chamamento e frequência 1989-95, altímetro 1903. Pátio 1 é pátio Índia Alfa, ponto de espera, chamamento e frequência 1903, obrigado, um bom final de semana. Bom dia, novamente, Oxinema 225, no ponto de espera, 0 para o Oxinema 225, mantém o ponto de espera. Mantém, 325. Então, 3859, torre. Bom dia, passou o externo da 90, está travado. Então, 3859, autorizado para uso pistão 1-0, vento 070 graus com 8 nós, QNH 1-0, 1-3. Pouso autorizado na 1-0, 3859. Oxinema 225, está visual, qual é a pós-datana curta final da pista no zero? Ativo. Sente após o pouso do tráfego autorizado, aliás, manter a cabeceira no zero. Pode estar ali, manter no zero, né? 3-2. viu o Oceanário 6312? Oceanário 6312, sem essa informação não lembra? Está aqui, senhor. Ah, só um pouquinho, senhor, mas está na postura, cara. Oceanário 6312, pronto, copo? Eu ativo. Oceanário 6312, autorizado Salvador para Recife. Nível 350, via Peruísque 58, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, responder 5026, controle 1-2-0, decimal 8. Tá 3859, no solo 38, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 219, tá 3859. Segunda 312, decimal 10. 6312, no gate 1-0, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Fala Salvador, bom dia, tá 3859. Tá 3859, autorizado táxi via Alfa, Juliette, até o gate 09, reporte principal. Alfa, Juliette, gate 9, tá 3859. Oxiné 6225, decolado aos 40, controle agora 120, decimal 8 para viagem. 308, 6225, já. Oi, Salvador, bom dia, Xané 6225. Xané 6225, contato radar, 320, sai da MOMO. Sai da MOMO, Prossiga, botão. E quem chamou o sol? Águia Codelo, autorizado táxi, aposto para ingresso. Mike Echo Delta, autorizado, táxi, aposto para ingresso.